Atenção, em 5 segundos. Programa Cleiton Aguiar. Vai começar um show no seu rádio. Notícia, informação, música, prestação de serviços e muito humor. Programa Cleiton Aguiar. Alô, amigos, está começando o programa Cleiton Aguiar, o melhor da música popular do Brasil. Trabalham comigo hoje, segurando a orelha do burro brabo ali na técnica, o Zé Biriba. Sonoplastia de Johnny Cortez, produção e apresentação. Uai, sou eu, Cleiton Aguiar. Ô, meu Brasil, tô chegando. Ei, comadre, os meninos de férias, hein? Bom demais o meninado em casa, né? Dá um livro pros meninos ler, dá um livro. A discoteca do Cleitão vai trazer hoje a dupla Edna e Cida Moreira. A Faculdade da Música vai apresentar os mestres César e Paulinho. A oração de hoje, uma oração muito bonita, só Deus pode. A frase irretocável, quem mandou foi o nosso ouvinte Milton Nunes. No Cantinho do Rei, uma gravação de 1964, Roberto Carlos, Aquele Beijo Que Te Dei. A dica é uma dica de dona de casa. E na trilha sonora da minha vida, Elis Regina e um clássico da música popular brasileira, do Pixinguinha e João de Barro, Carinhoso, uma gravação de 1966. A sugestão do Beijar, Matão e Matias. Eu começo trazendo aí, Milena Carriço, Usa e Abusa. Seu jogo, mas não sou sua mulher. Me liga toda hora, pede, chora, implora pela minha atenção. Depois você me usa e joga fora e me xinga, manda embora, descartar meu coração. Já não estou mais aguentando, não entro mais no seu jogo, não. Já cansei de ser brinquedo, agora que era amor de cinema. Me enganei, quebrei. pois não te quero, mas não. Milena Carriço, Usa e Abusa, para os nossos parceiros das emissoras locais que transmitem o programa Cleiton Aguiar. Muito obrigado, viu, gente? Um abração para todos vocês. Né? E às vezes você começa a transmitir o meu programa e eu não fico sabendo. Se você começou recentemente a transmitir o nosso programa, por favor, me informe no nosso e-mail, programacleitonaguiar@gmail.com, para eu fazer um agradecimento a você, falar da sua cidade, viu? Faça isso. Os Chonados da Vida, Gino e Geno, Modeuso. Da tua testagem tão besta, umas bobagens tão boba, você me largou e eu me deixou eu na solidão, sofrendo tão só quando você se escapedeu. Pois vai com a terra de comer, eu te vim embora e pedi pra Deus. Meu Deus, excomunga esta mulher que não mais me quer, mata ela pra eu. Oh Deus, excomunga essa mulher que não mais me quer, mata ela pra eu. Trucida, meu Jesus. Oh, meu Deus, mande logo aí de ripa um caminhão de ripa na cacunda dela. Tomara que ela pegue dengue, fique bem perrengue, que quebra assim ela. Oh, meu Deus, mande logo esse castigo, ela brigou comigo e não mais me quei eu. Tomara que a negócia dela encha de pareba pra não dar pro outros homens o cantão que era meu. Meu Deus, ela acabou comigo, mas eu tô com um raiva absurdo. Por causa de uma testagem tão besta, umas bobagens tão boba, você me largou e eu me deixou eu na solidão, sofrendo tão só quando você se escafedeu. Pois vai com a terra de comer, eu te vim embora e pedi pra Deus. Meu Deus, excomunga essa mulher que não mais me quer, mata ela pra eu. Meu Deus, excomunga essa mulher que não mais me quer, mata ela pra eu. Oh, meu Deus, mande logo aí de ripa um caminhão de ripa na cacunda dela. Tomara que ela pegue dengue, fique bem perrengue, que quebra assim ela. Oh, meu Deus, mande logo esse castigo, ela brigou comigo e não mais me quei eu. Tomara que a negócia dela encha de pareba pra mandar pro outros homens o cantão que era meu. Mulher malvada, fé das unhas, excomungada. Gina e Geno, Modeuso, para os meus conterrâneos de Minas Gerais. Estive lá esses dias, lá em Belo Horizonte, depois de muitos anos, voltei na capital do meu estado. Isso aqui foi um sucesso danado, lá na década de 60, 70. César Sampaio, Secretária da Beira do Cais. Sucessos de ouro, canções que o coração não esquece. Ela espera e não desespera na beira do cais. Ela quer quem vier, quem trouxer, quem der mais. Ela sabe que os homens de branco estão pra chegar. E em câmera lenta ela tenta a vida ganhar. Seu olhar inquieto vacila em qualquer direção. O seu corpo empinado desfila na escuridão. Ela é uma estrela que brilha na vida que traz. Ela é a Mulher Maravilha da beira do cais. Fim de mês é a hora e a vez de rever os parentes. Ela vai levando nas mãos milhões sem presentes. Num instante se torna mocinha do interior. Num alguém com a pureza de quem nunca teve um amor. Como vai? Pergunta o pai, a filha querida. Ele quer saber como é que está sua vida. Ela diz que é muito feliz na vida que traz. Que trabalha como secretária da beira do cais. Que trabalha como secretária da beira do cais. Sucessos de ouro, canções que o coração não esquece, César Sampaio, secretária da beira do cais. Eu vou dar uma paradinha, você não sai daí não, essa prosa só tá começando. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Comida da melhor qualidade, uma paisagem exuberante, tratamento de primeira e preço justo. Esse é o Bar do Alemão. Esse bar existe há 111 anos, e na verdade não é um bar, é um restaurante, né? Um belo de um restaurante. O seu grande prato é o bife à parmegiana. Pra você ter uma noção, o pequeno dá para 4 pessoas comer. É cada lapa, né? Tem também um joelho de porco. É uma comida alemã, né? O joelho de porco, a pururuca, uma coisa deliciosa. E tem também vários peixes. É o que você gostar, tem no Bar do Alemão. Você vindo a Brasília, não deixe de visitar o Bar do Alemão. E é fácil você encontrar comigo lá, que eu tô lá quase todo dia, viu? Fica ali no setor de clubes e hotéis de turismo norte, perto do onde é o palácio onde mora a presidente Dilma, o Palácio da Alvorada, entre o Lakeside e a Concha Acústica. Qualquer motorista de táxi aqui sabe onde fica, né? Vale a pena você passar por lá para conhecer o Bar do Alemão, fazendo sucesso há 111 anos. Essa menina é de Brasília, Paula Gabi. Que eu posso esquecer se você não quer deixar. Me telefona e passa na minha rua. Estou até com outro alguém. Quero magoar alguém bem melhor que você, pois sabe me amar.

diz que ama e chora toda vez que ama e chora toda vez que ama. Otávio Augusto e Gabriel, Namorando Teu Sorriso. Vem aí o novo CD de Eliane de Paula e Alcimar Moreno. Inclusive eles vão mudar de nome, né? Vai chegar o CD novo com nome novo. O Maestro Pinóquio já gravaram, né? Já fizeram toda a parte lá do Maestro e tudo. Agora é só mais aguardar mais o Maestro finalizar o trabalho dele lá, né? Pra gente poder mostrar ao Brasil como é que tá ficando. E vai chegar de CD novo e de nome novo também. A sugestão do Beijar, Matão e Matias, A Carne é Fraca. Eu estava muito bem sozinho, refazendo meu caminho sem me apaixonar. Com o coração estacionado, dando um tempo pro passado não me incomodar. E quando menos esperava, você aparece, mostrando que fome de amor a gente não esquece. Cheguei a pensar que a paixão fosse um poço de mágoa, mas a carne é fraca e outra vez vou beber dessa água. Ai, ai, ai, ai, olha só o que você me fez. Ai, ai, ai, ai, tô me apaixonando outra vez. Ai, ai, ai, ai, como se eu fosse um aprendiz. Ai, ai, ai, ai, tô reaprendendo a ser feliz. Esperava, você aparece, mostrando que fome de amor a gente não esquece. Cheguei a pensar que a paixão fosse um poço de mágoa, mas a carne é fraca e outra vez vou beber dessa água. Olha só o que você me fez. Ai, ai, ai, ai, tô me apaixonando outra vez. Ai, ai, ai, ai, como se eu fosse um aprendiz. Ai, ai, ai, ai, tô reaprendendo a ser feliz. Olha só o que você me fez. Ai, ai, ai, ai, tô me apaixonando outra vez. Ai, ai, ai, ai, como se eu fosse um aprendiz. Ai, ai, ai, ai, tô reaprendendo a ser feliz. O maior divulgador do Brasil, Flávio Beijar, apontou Matão e Matias, A Carne é Fraca. O Flávio Beijar, ele divulga o Matão e Matias, né? Mas também divulga quem está começando. Se você tiver com trabalho precisando mostrar, O Flavinho, ele faz aquela região do sul de Minas ali, do oeste de Minas. São mais de 300 emissoras que ele vai pessoalmente, uma a uma. Não é trabalho de mandar pelo correio, não. Que mandar pro correio, você mesmo manda, você não precisa de divulgador, né? É aquele trabalho de chegar, mostrar o trabalho, conversar e tudo, né? Esse é um trabalho raro de você encontrar. E eu conheço o Flavinho há mais de 40 anos. Esse aqui eu assino embaixo tudo que ele fizer, viu? Para você saber como é que você faz para falar com o Flávio Bejar, é só ligar 61-9981-3601. 9981-3601. No próximo bloco, Elis Regina, Mato Grosso e Matias e Cleiton Aguiar. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. O professor Júlio César Rezende, de Patos de Minas, produziu a trilha sonora da minha vida. Vamos voltar ao ano de 1966. Em 25 de julho, um atentado à bomba contra o Marechal Arthur da Costa e Silva, candidato a presidente do Brasil no aeroporto de Guararapes, em Recife, Pernambuco, deixava 3 mortos e vários feridos. Em 13 de setembro, o então presidente Castelo Branco sancionava a lei que criava o FGTS, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Nesse ano de 1966, a seleção brasileira foi um fiasco na Copa do Mundo e não passou nem das oitavas de final, né? E nesse ano, um clássico da música popular brasileira de autoria de Pixinguinha e do Braguinha era gravado pela saudosa e incomparável Elis Regina. Carinhoso. Meu coração não sei porquê bate feliz quando te vê. Mas mesmo assim foges de mim, meu coração não sei por quê. Soubesses como eu sou tão carinhosa e o muito, muito que te quero. E como é sincero meu amor, eu sei que tu não fugirias mais de mim. Vem, vem, vem, vem, vem sentir o calor. Vem matar essa paixão que me devora o coração e só assim então serei feliz, bem feliz. Ah, se tu soubesses como eu sou tão carinhosa e o muito como é sincero, meu amor, eu sei que tu não fugirias mais de mim. Vem, vem, vem, vem, vem sentir o calor dos lábios meus à procura do esteu.

De segunda a sexta, a partir das 8 da noite, o Canal 2 apresenta-lhe um espaço com músicas e entrevistas produzido por Diego Valadar, pela Rádio Estúdio Brasil. Fica a par do que acontece no mundo sertanejo, tanto no mais comercial como no sertanejo de raiz. Convidamos-o a juntar-se a nós num programa com a duração diária de 60 minutos. De segunda a sexta-feira, não perca Mundo Sertanejo, a partir das 8 da noite, no Canal 2, Tente Noé. Voltamos a apresentar Programa Cleiton Aguiar. Dia 24 de agosto, sábado, tem show de Paulo e Paulino aqui no Parque de Exposições de São Sebastião, no Distrito Federal. Inicialmente, essa data estava marcada para o dia 10, está marcada para o dia 24, foi para o dia 10 e voltou para o dia 24, né? O show do de Paulo e Paulino está uma beleza, por isso é que eles estão fazendo tanto sucesso, né? Um repertório que o povo canta da primeira à última música. E além do mais, são dois grandes caras, duas grandes pessoas, duas grandes figuras, dois grandes brasileiros. E para você contratar o show do de Paulo e Paulino, você pode fazer como o Sardinha, da Sardinha Produções, que usou a intermediação da RBM Música e contratou o show mais barato do que se ele fosse comprar direto lá. Não é milagre não, é amizade mesmo, viu? Você pode contratar, além do de Paulo e Paulino, você contrata Márcia Ferreira, Edelson Moura, Pedro Paulo e Matheus, Tereza Cristina, Bruno Aguiar, Banda Salve, Os Canarinhos do Brasil, Rael, Eliane de Paulo e Alcimar Moreno, Sula Mazurega, Cristiano Neves, Rony Ricardo, Cleiton Aguiar, Chico Rei Paraná e Amado Batista. É só ligar, 61-9981-3601. 9981-3601. A dica de hoje é para dona de casa. Toda dona de casa, pelo menos a minha mulher, rapaz, ela é exigente, né? Ela gosta da casa limpinha, cheirosa, mas não pode ter nada aí que você quer ver ela ficar brava quando aparece ou traça ou aranha, né? E ó, vou te ensinar aqui uma dica para você espantar as traças e aranhas dos armários e paredes. Você conhece cânfora? Olha, no armário espalhe pedrinhas de cânfora. Nas paredes, use um borrifador contendo um pouco de cânfora diluída em álcool. Você pega a cânfora, bota em água, no álcool deixa lá um pouco, né? Você deixa um dia, pelo menos, para começar a utilizar, para que o álcool fique bem impregnado da cânfora. Se você não gosta do cheiro da cânfora, você espalhe sachês contendo cravos da Índia em todas as partes do armário. Você troca a cada 5 ou 6 meses. Algumas vezes o efeito pode durar até um ano, né? Se você colocar as duas coisas, aí é tiro e queda, fim das traças nos armários por anos, né? As traças gostam de instalar-se em locais escuros e úmidos. Se tiver paciência, coloque pedacinhos de cânfora dentro das caixas dos interruptores de luz, entre as almofadas da poltrona e sofás, e jogue também dentro do teto rebaixado em gesso. Você joga pelo buraquinho da luminária, viu? Quebre as pedrinhas de cânfora em pedaços pequenos e prenda com durex atrás dos quadros, dentro dos armários, atrás dos móveis, que as traças vão se mudar para a casa do vizinho. O vizinho não vai ficar muito satisfeito, não. E barata. Barata, você gosta de barata? Olha, você é do tipo ecológico e não suporta aerossóis. Então, ó, vou te ensinar um remédio caseiro para matar barata. Álcool. Jogue diretamente em cima delas uma boa quantidade. Morrem na hora e você não perde tempo pensando em dar uma sapatada, uma sandalhada, né? E o pior é quando você vai dar uma sapatada nela, quando você consegue achar o sapato, a barata já sumiu, né? Então, ó, álcool para matar a barata e cânfora para espantar as traças e aranhas, tá bom? Rapaz, eu vou contar isso aqui para minha mulher, ela vai achar bom demais da conta, né? Eu vou trazer uma dupla caipira, isso aqui é uma dupla caipira, ó. Mozart e Mozair, Comitiva Babilônia. Desde agosto, lua cheia, num belo fim de semana, eu saí pra fazer parte de uma grande caravana. Foi 3 dias de viagem com destino a Bariânia, carreiros e cavaleiros, só tinha gente bacana. Nossas chefes de cozinha, Dona Thelma e Dona Zona, saímos na sexta-feira da fazenda Babilônia. viagem foi tranquila, mulada é cabeceira. Os carros de bois cantando iam levantando poeira. Os carreiros competentes na subida e na ladeira, pra enfeitar nossa jornada, jipeiras e muladeiras. Lindas loiras e morenas, joias raras de primeira. Põe debaixo do chinelo, tiazinha e feiticeira. Da Babilônia, chefe da expedição, ele é um pioneiro, vem mantendo a tradição. O Severo e seus filhos, importante atuação, com seus animais de raça, riatas de argolão. Adair, experiente, muladeiro e artesão, sabe tudo e mais um pouco, é doutor na profissão. Batista e o Marelo, cavaleiros traquejados, Luiz Armando e Paulo Naves, companheiros estimados. O Rogério Figueiredo, nosso prefeito arrojado, o Dujera e o Varrão, Joãozinho e Leonardo, Felipe, Roque e Pereira, amigos considerados. Não deu pra falar em todos, espero ser perdoado. Aristófis e Genésio carregam nossas panelas, sempre prontos pra ajudar os barmãs e as donzelas. Os animais de reserva vão tocados, vão na trela, e se der muito trabalho, nós da rocha na barbela. A viola me acompanha, eu não sou nada sem ela. Os pousos têm cantoria e também vingarabela. Dona Joana canta muito, o repertório é demais. A moçada canta junto e a peteca não cai. Ao redor de uma fogueira, enquanto a lua não sai. Esta viagem tão boa, não vou esquecer jamais. Os miolos do município, nós deve não dar trabalho. Se der certo no outro ano, outra vez a gente vai. Mozar e Mozair, comitiva Babilônia, pro pessoal das fazendas que gosta de sair por aí com as comitivas, né? Hoje tá difícil, né? Hoje é só mais perto, porque hoje vai tudo de caminhão, né? O boi, os bois, as vacas, tudo de caminhão. Antigamente, o pessoal levava durante 6 meses, 1 ano, né? Mudava de um estado para outro. Era verdadeiramente uma grande aventura. Nós assistimos isso nessas novelas, na novela Pantanal, outras novelas, Rei do Gado, né? Nós assistimos ainda essas grandes comitivas que hoje, infelizmente, acabaram. O progresso tem umas coisas boas, mas tem umas coisas ruins também. Ó, isso aqui, eu me lembro bem dessa canção, ela foi gravada em 1964, mas ela estourou em 1965, que foi o ano que botaram a Jovem Guarda na TV Record. Eu morava lá em Belo Horizonte nessa época, né? No Cantinho do Rei, Roberto Carlos, Aquele Beijo Que Te Dei. Aquele beijo que te dei, nunca, nunca mais esquecerei. A noite linda de luar, lua testemunha tão vulgar. Aquele beijo que te dei, nunca, nunca mais esquecerei. A noite linda de luar, lua testemunha tão vulgar. Lembro de você e fico triste, até me dá vontade de chorar. De lembrar que o amor não mais existe, não mais existe, mas eu sempre hei de te amar. Lembro de você e fico triste, até me dá vontade de chorar. De lembrar que o amor não mais existe, não mais existe, mas eu sempre hei de te amar. Aquele beijo nunca mais Mas eu sempre hei de te amar. Lembro de você e fico triste. Até me dá vontade de chorar. De lembrar que o amor não mais existe. Não mais existe, mas eu sempre hei de te amar. Oh, oh, aquele beijo nunca mais esquecerei. Beijo que te dei, nunca mais esquecerei. No Cantinho do Rei, Roberto Carlos, Aquele Beijo que te dei, sucesso gravado em 1964. A lorota boa de hoje, a história do nordestino que foi no médico, chegou lá assim, ele todo assim, desconfiado, né, assim... nervoso, porque ia no doutor e tal, todo tímido, né? Aí o médico chegou, disse, bom dia, senhor, bom dia. Ele falou assim, escuta, o que é que o senhor tem? Ele falou, ah, doutor, tá, a vida não tá fácil, não, eu só tô tendo um jegue. Ele falou, não, meu amigo, eu tô perguntando o que é que você sente. Ele falou, ah, doutor, eu sinto uma vontade danada de vender esse bichinho e ir embora pra São Paulo. Os nordestinos vão gostar demais, principalmente a minha mulher, que é baiana, né? No próximo bloco, eu tenho uma oração belíssima para você. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Reserve um espaço em sua festa e agende o show Saudade Nacional. O show que vai sacudir a estrutura de sua cidade. Vocês vão rever os maiores comunicadores e cantores do rádio brasileiro. Edelson Moura. Uma paixão que nasceu de uma canção de amor, machuca muito o coração. Márcia Ferreira. Chorando se foi quem um dia só me fez chorar. E Cleiton Aguiar. Sou lá da terra do trem do ar. Eu vim de onde só falo o que convém. Gosto de leite, pudim, pernil assado, requeijão, queijo ralado, comelado de engenho. Juntos, no mesmo palco, matando saudades do tempo da Rádio Nacional. Os bons tempos voltaram com o show Saudade Nacional. Para contratar, é só ligar 61-9981-3601. 61-9981-3601. Uma exclusividade RBN Música. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Aniversariando hoje a minha querida amiga Maria Abadia Borges, hoje, amanhã e depois, nesse final de semana, né? Minha querida amiga Maria Abadia Borges, professora lá de Coromandel, mas que mora aqui em Brasília, a Rai Chaves, Gelton Alves, Selma Álvares, José Vieira, Jonathan Machado, Riva Santana, Cida Bueno, Jane Magalhães, Carlin Prete, Dedé Chefia, Aparecido Azevedo, Agna Silva, Vlad Alves, Silvia Pereira Soares, o meu xará Cleiton de Aguiar Cavalcante, Janaína Cristina, Alessandra Bastos, Josemar Pereira, Daniela Silva, Cícero Araújo, Luciana Pereira Chagas, Zélia Moura, a esposa do Edelson Moura, a mulher que manda na Rádio Estúdio Brasil, Albano Batista, a Paty Almeida, esposa do meu amigo Márcio Almeida aqui em Brasília, o Darley Noguchi, Maria Helena Reis, Vinícius Alves Mendonça, Aline Lopes, Eudes Vieira e Antônio Deusdétio. Muita paz, muita saúde para todos os aniversariantes de hoje. E eu quero dedicar a oração de hoje também para o meu amigo, grande cantor e compositor Cristiano Neves. Todo mundo tem na vida tem os seus percalços, né? O Cristiano veio fazer uns shows aqui em Brasília. Ele fez antes em Goiás. Ele passou mal lá em Rio Verde de Goiás, mas não conseguiu um atendimento médico qualificado lá e veio para Brasília. Aqui chegando, ele se internou no hospital e constataram que ele tinha tido um infarto no miocárdio, um grave infarto, um infarto agudo do miocárdio, né? Graças a Deus que ele foi levado para o hospital de base, que é um dos melhores hospitais do Brasil, os excelentes médicos, né? Ele já está bem, mas vai ter que fazer a cirurgia, vai ter que colocar umas pontes de safena. E ele doido para ir fazer os shows dele, o médico falou assim, ó, se você quiser sair daqui, tudo bem. Eu te dou um atestado de óbito, você vai fazer seus shows. Aí eu conversei com ele, tá, ele está sendo super bem atendido, está muito feliz com o atendimento que ele está recebendo, mas vai precisar fazer uma cirurgia, está se preparando para fazer uma cirurgia. Hoje em dia isso é coisa à toa, né? Os médicos hoje em dia fazem isso assim, com o pé nas costas. E logo, logo, o nosso amigo Cristiano Neves, esse grande ídolo popular do Brasil, vai estar de volta aos seus shows para a alegria dos seus milhares de fãs de todo o Brasil. A oração de hoje está no livro de orações, na segunda edição do livro de orações do programa Cleiton Aguiar, na página 30. Só Deus pode. Só Deus pode criar, mas você pode valorizar o que Ele criou. Só Deus pode dar a vida, mas você pode transmiti-la e respeitá-la. Só Deus pode dar a fé, mas você pode dar o seu testemunho. Só Deus pode dar a paz, mas você pode semear a união. Só Deus pode dar a força, mas você pode apoiar quem desanimou. Só Deus pode infundir a esperança, mas você pode restituir a confiança ao irmão. Só Deus pode dar amor, mas você pode ensinar o seu irmão a amar. Só Deus pode dar alegria, mas você pode sorrir a todos. Só Deus é o caminho, mas você pode indicá-lo a outros. Só Deus é a luz, mas você pode fazê-la brilhar no mundo. Só Deus é a vida, mas você pode dar aos outros a alegria de viver. Só Deus pode fazer o impossível, mas você pode fazer sempre o que é possível. Só Deus pode fazer milagres, mas você pode fazer sacrifício. Só Deus pode fazer a semente do bem germinar, mas você pode plantá-la no coração humano. Só Deus se basta a si mesmo, mas Ele preferiu contar com você. Amém. Eu não canso de fazer essa oração, muito bonita, né? Oração Só Deus Pode, do livro de orações do programa Cleiton Aguiar. As pessoas continuam pedindo esse livro, mas infelizmente está esgotado, eu não tenho. Eu já distribuí 37 mil livros desses, né? Estou em busca de um patrocinador para fazer mais livros, para continuar nessa missão de distribuir a palavra de Deus. Esse programa que eu estou fazendo hoje é o programa 1330. Olha como é que o tempo passa, né? Já tem mais de 5 anos e 1 mês que eu estou aqui na Rádio Estúdio Brasil. Esse é o programa 1330. O tempo passa depressa demais da conta, Ave Maria. O goiano da voz de mel, Leonardo, última canção. Esta é a última canção que eu faço pra você. Já cansei de viver iludido, só pensando em você. Se amanhã você me encontrar de braços dados pra alguém, faça de conta que pra você não sou ninguém. Mas você deve sempre lembrar que já me fez chorar e que a chance que você perdeu nunca mais vou lhe dar. E as canções tão lindas de amor que eu fiz ao luar para você, com confesso, iguais àquelas, não mais ouvirá. E amanhã, sei que esta canção você ouvirá no rádio a tocar. Lembrará que seu orgulho maldito já me fez chorar por muito lhe amar. Peço não chore, mas sinta por dentro a dor do amor. E então você verá o valor que tem o amor, e muito vai chorar ao lembrar o que passou. Esta é a última canção que eu faço pra você. Já cansei de viver iludido, só pensando em você. Se amanhã você me encontrar de braços dados com outro alguém, faça de conta que pra você não sou ninguém. Faça de conta que pra você não sou ninguém. Não sou ninguém. Leonardo, última canção. Eu vou a Coromandel relembrar. Gerson Coutinho da Silva, o imortal poeta goiá. Sérgio Reis, Canção do Meu Regresso. Fiz tantos versos recordando com carinho um mimoso pedacinho do interior do meu país. E quanta gente propagou minha cidade, o recanto da saudade, onde um dia fui feliz. Após 10 anos, fui rever o berço amado. Na história do passado, revivi o meu papel. E hoje escrevo a canção do meu regresso, encantado com o progresso, lá no meu Coromandel. Quem admira e entende minha sorte, ao cantar de sua nota a canção do meu adeus, entenderá o meu amor àquele povo que voltei a ver de novo pela graça do bom Deus. Esse regresso deu-me um mundo de beleza, e das trevas da incerteza novamente vi a luz. Porque rever minha gente tão querida foi a paz de minha vida, foram bênçãos de Jesus. Dos Castro, dos Rezende, dos Barbosa, dos Goulart, dos Penirosa, dos Machado, Cruvinel, da Irel Ferreira, Aguiar, Moraes, Pereira, nobre gente hospitaleira que levou Coromandel. Querida terra dos Calixto, dos Caetano, se eu fosse um soberano de poder descomunal, escreveria o seu nome triunfante na estrela mais brilhante do sistema universal. Bem-vindo seja o voltar do filho ausente, homenagem recebi em minha vida, mas nenhuma tão querida quanto aquela do interior. Oh, garimpeiros, fazendeiros e doutores, nós seremos defensores dessa terra tão gentil. Coromandel, fragmento radioso, o diamante mais formoso dos garimpos do Brasil. Relembrando o Goiá, o grandalhão Sérgio Reis cantou Canção do Meu Regresso. Essa música, o Goiá falando em todas as famílias, fala inclusive na nossa família, né? Família Aguiar, lá de Coromandel. O Goiá tinha um jeito todo especial de cantar a sua terra e a sua gente, que sempre, Coromandel sempre foi a sua maior musa inspiradora, né? A frase irretocável de hoje, quem mandou foi o nosso ouvinte Milton Nunes. A vida é curta demais para ficarmos com raiva de alguém. Perdoe. Amanhã pode ser tarde demais. A vida é curta demais para ficarmos com raiva de alguém. Perdoe. Amanhã pode ser tarde demais. Eu sempre digo o seguinte, o meu coração não é lata de lixo para ficar juntando sentimento negativo. Ódio, né, ira, inveja, essas coisas, né? Então é melhor, claro que você fica, tem hora que dá vontade de você enforcar um, né? Mas quando passa, você liberte-se de tudo que é ruim, deixe seu coração em paz, né? No próximo bloco, eu vou abrir a discoteca do Cleitão para Edna e Cida Moreira. Você está ouvindo o programa Cleitão Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Neste domingo tem o programa Conexão Brasília com Cleiton Aguiar na Rede Brasil de televisão para o mundo inteiro. Para você saber como é que você assiste, você entra no site rbtv.com.br, porque você pode me assistir no canal local, na TV Oi, na TV Vivo, na Claro TV, na TV CTBC, nas parabólicas ou direto no site, né? rbtv.com.br. Nesse domingo, uma entrevista super interessante falando sobre um tema que eu não conhecia, que vai promover uma revolução no campo brasileiro, que é a rochagem. Você vai saber o que é, mas é você utilizar as rochas que tem aí na sua região para substituir, né, esses adubos caríssimos NPK que vem aí, que você compra das multinacionais, né? Vai ficar 70% mais barato. Então esse assunto interessa demais ao pessoal que mora no campo, que trabalha no agronegócio, né? Neste domingo, 10 da noite, programa Conexão Brasília com Cleiton Aguiar, direto da capital de todos os brasileiros. Eu vou abrir a discoteca do Cleitão para a dupla Edna e Cida Moreira, Pedacinhos. Eu sinto que chegou a hora de uma decisão. Preciso sair do sufoco de te esperar. Quem vem cobrando esse momento é o meu coração. Não dá mais pra passar as noites sem te abraçar. Preciso acordar de manhã e te ver ao meu lado, sentar-me à mesa com você, tomar café te olhando. Não dá mais pra te ver partir, é hora de se decidir. Eu te preciso toda hora e não vez em quando. Eu sei que quando está livre, você vem correndo se entregar a mim. Porém, quase não se demora, quase não tem tempo e precisa ir. Amor, eu não sou egoísta, mas te quero aqui no mesmo travesseiro. Já